Todo o retrato foi feito de forma personalizada. O método tem um acompanhamento de 7 dias e é gratuito. Porém, para emitir seu retrato personalizado, é necessário pagar apenas uma pequena taxa de envio no valor de R$ 27.